Depois, não vai falar que eu não te avisei. Presta bem atenção. Cuidado, hein? Você me trata assim, só discussão sem razão, brigas que não tem fim. Eu já disse pra você, calma, preste atenção, às vezes tem que ceder, pro bem da relação. Rotina não posso aguentar, não pode acomodar, você tem que mudar, senão eu vou vazar. Quem não dá assistência, abre para a concorrência. Não quero ver o nosso amor na falência. Fazer amor não vai rolar, carinho não quer dar. Meu bem, o que que a fila vai andar? Cuidado. Você me trata assim, só discussão sem razão, brigas que não tem fim. Eu já disse pra você, calma, preste atenção, às vezes tem que ceder, pro bem da relação. Rotina não posso aguentar, não pode acomodar, você tem que mudar, senão eu vou vazar. Quem não dá assistência, abre para a concorrência. Não quero ver o nosso amor na falência. Fazer amor não vai rolar, carinho não quer dar. Meu bem, o que que a fila vai andar? Cuidado, cuidado, não se arrepender. Cuidado, senão eu vou deixar você. Você cuidado, olha o que vai fazer. Faz tempo que eu te falo, tento te alertar, te aviso, mas você não quer me escutar. Eu acho que você já não acredita em mim. É fato, nosso amor está rumando pro fim. Você sabe que eu te quero, te amo, te adoro, sempre fui sincero. Por que que você não faz um amor pra sair do zero? Eu falo, repito, insisto, persisto e tento te entender. Você me fala que é drama, me dá suas costas, não querem saber. Não quer resolver, pagando pra ver, só quer debater. Tô te avisando pra depois não se arrepender. É melhor parar, pensar, valorizar. Pois um amor assim não é fácil não de se achar. É fácil, cuidado, de se achar. Não se arrepender, cuidado, senão eu vou deixar você. Cuidado.